Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. Você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, depois já me falou. Pois na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp enquanto der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou. E na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. A gente faz amor, viu, filha? Pra fazer amor com você, independente de meia-noite ou não.